Todos bem-vindos a mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Esta aqui é a emissão 27, no ar através da frequência modulada estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também da Rádio Castrense no Baixo Alentejo, via o streaming direto de cada uma dessas rádios. Procurem nas respectivas páginas ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Mais tarde costuma surgir no nosso blog www.orelhaextra.com o podcast, bem como todo, ou pelo menos a designação de todos os temas que por aqui vão rodando. Começamos com o Sexteto Escocês, cujo álbum estreia sai na excelente editora escocesa Tomoyala, Chemical Underground, uma casa que lança discos já desde 1994, tendo sido fundada por essa incontornável banda escocesa e inesquecível os Delgados, e que lançaram discos, entre outros, dos Arab Strap ou também dos Mogwai. Esta é a estreia para The Phantom Band, chama-se Checkmate Savage, e imaginem que estes senhores tiveram vários nomes, um deles foi Robert Redford. Que raio, a crise de nomes para bandas toca a toda a gente. Não é o caso da boa música no que respeita a esta The Phantom Band. Ficou aqui bem exemplificado isso com The Howling. Chega de paleio, continua a música. Grupo Ineran. À frente do seu grupo Ineran, mais um belo disco da série Guitars from Agadez, Music from Niger, que já nos deu como volume 2 o disco do Grupo Bombino, mais uma banda de Tuaregs, tal como este grupo Ineran, e ambos na fantástica Sublime Frequencies, a editora norte-americana que recupera estas pérolas de certos cantos do mundo. Para quem gosta do género, não perder os concertos do Grupo do IE e do sírio Omar Soleiman no próximo dia 21 de junho, na Fundação Gulbenkian em Lisboa, uma organização da produtora Filho Único, que traz cá estes dois nomes incontornáveis do catálogo da Sublime Frequencies. Também surpresa das surpresas, ou talvez nem tanto, de regresso, Project Jenny, Project Jen. You make no friends with boys in pants. A pin prick punctures the skin. You will come to a sticky end. You will come to a sticky end. Oh yeah, give me back up in the needles, back up in the pins and needles, back up needles and pins. Back up in the needles, needles, pins and pins and needles, back up needles and pins. And I hear the sounds. por dentro da primeira das duas partes de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar. Tivemos o grupo inerente do álbum Guitars from H10, Music of Niger, o tema foi Awal September, e depois o regresso da dupla Sammy Rubin e Jeremy Haynes com um novo trabalho, um EP onde todos os 5 temas contam com a colaboração de uma outra banda, são os Project Jenny, Project Jen de Brooklyn, Nova York. Ouvimos com a participação de Fujian Miyagi, Pins and Needles, e vamos escutar também um outro tema, Junk, este com a colaboração de Clack Singles Club. Project Jenny, Project Jen, ou se calhar Ian. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Mais um belo disco a ter em conta, principalmente para aqueles que gostam destas sonoridades mais ritmadas, viradas para a club scene. E é mais um belo trabalho da banda, do projeto de Brooklyn, Project Gen, e Project Gen chama-se The Colors, é um EP com 5 temas. Ouvimos por aqui 2 deles, Pins and Needles, com Fuji and Miyagi a colaborarem, e no último, Junk, a colaboração de Clack Singles Club. Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rua Ruki Castrense, também orelhaextra.com. E agora de seguida para sonoridades mais aventureiras, aqueles que não gostam tanto de música experimental, aproveitem agora para ir à casa de banho, para fumar um cigarrinho, ou então para ver qual é a música que está para aí a dar noutras estações radiofónicas. Novo trabalho para os Enfants Terribles da Paul Trax, editora dos Animal Collective. Falamos, claro, dos Black Dice, chama-se Repo. Yep. Regresso dos Black Dice através de mais um álbum. Pode-se não gostar, mas há que reconhecer que fazem um som único, bem dirigido a um determinado tipo de público que gosta de arriscar um pouco mais e bem reconhecível como sendo deles. O álbum chama-se Repo e o tema que por aqui escutamos, Night Cream. Agora, para sonoridades completamente diferentes e também de outra parte do globo, mais para o hemisfério sul, falamos do quarteto brasileiro do estado de Paraíba, do qual se espera um álbum estreia este ano, 2009. Este é o seu segundo EP, que se intitula Varadouro. São os Burro Morto. música nova que nos chega do Brasil. A banda tem o nome de Burro Morto, o EP com quatro temas varadouro. Aquilo que sabemos é o segundo trabalho, o segundo EP na carreira deles, e está previsto este ano sair o primeiro álbum. O EP chama-se Varadouro, como dissemos, e o tema que por aqui deixamos em destaque, Navalha Cega, Burro Morto. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Surpresa este italiano Giorgio Tuma, não que não tenhamos já ouvido esta música, mas nem todos os discos têm que conter uma revolução. O italiano faz-se acompanhar da sua banda, os Tumantes, um anagrama de Os Mutantes, já por aqui muita influência da música brasileira. perdão, uma edição da espanhola Elephant Records. O álbum chama-se My Vocalese Fanfare. O tema escutado foi Astroland by Bus. Yeah. trabalho excelente para o projeto de John Dwyer que o homem já mantinha, mesmo quando ainda existiam os Cold Sweeps, a sua banda mais reputada, bem menos barulhentos e mais acessíveis estes DOCs. Novo álbum na Indie Red Records chama-se Help. Por aqui ficou Meet Step Lively e um tema que nos mete por aqui num furioso headbanging, Rainbow. Para continuar agora, um disco enviado dos Estados Unidos da América por um projeto que dá pelo nome de Diamond Black Hearted Boy. É uma espécie de tricky, mas mais apocalíptico. Ouçam. Planted in the necks of dogs and cats, allowing lost pets to be identified, this glass capsule can do the same for humans. In West Palm Beach, Florida, 100 elderly men and women diagnosed with Alzheimer's are now walking around with microchips embedded under their skin, and more are on the waiting list. Alzheimer's Community Care offers this service for free. You've got a vulnerable person that is not always able to define what's wrong with them. And when you go into an emergency room, efficiency and effectiveness is the most important way of getting good treatment. Scott Silverman became one of the first to get the microchip injected into his arm, a miniature database with his name, address, and full medical history. His company, Verichip, has sold about 2,000 worldwide and is now working to get every hospital equipped with the proper scanning equipment. This technology is the only one out there in electronic medical record retrieval that is always guaranteed to be with. Minutos finais da primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, entre as estações de rádio do país, Rádio Castrense no Baixo Alentejo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Para trás ficou o projeto norte-americano Diamond Black Hearted Boy. O álbum é uma demo, ou pelo menos é de edição própria, e é homónimo. O tema por aqui rodado chama-se Mephistopheles. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. somewhere between the wind and the dark lies all I sought in you. And when the wind just dies, when the wind just dies, and the dove won't rise from your windowsill, well, I cannot tell you which way it would be if it was not this way too. For the wind and the dove, for the wind and the dove. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And I am a child of linger on. Child of linger on, on, on, on. I peer through the window gone. Somewhere between wind and the dove lies all I lost in you. And when the wind just dies, when the wind just dies, and the dove won't rise from your windowsill, well, I cannot tell you which way it would be if it was not this way too. For the wind and the dove, for the wind and the dove. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And I am a child of linger on. Child of linger on. Estamos a chegar à pausa das 2 horas aqui na Orelha Extra. Antes disso acontecer, ainda rodou Bill Callahan, um regresso excelente para este ano. Sometimes I Wish We Were an Eagle. Ficámos com The Wind and the Dove desta vez. E para terminar, Ben Curtis, aliado às manas Claudia e Alejandra de Heza. É o projeto School of Seven Bells. O álbum estreia Alpinisms, o tema irá ser Off Asleep. De saída para a derradeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universitária do Algarve, via streaming direto através das páginas da internet de cada uma dessas rádios e também tracklists e podcast em orelhaextra.com. Começamos com o casal sueco Andreas Verlin e Mariam Valentin. São os Wild Birds and Peace Drums. Este é o seu último trabalho, chama-se The Snake, o tema There Is No Light, e a nós faz-nos lembrar um bocadinho a PG Harvey do início do álbum Dry, principalmente por causa da voz da senhora destes Wild Birds and Peace Drums. E para continuar, terceira longa duração do germânico Guido Mobius, com a participação vocal de Andreas Gogol em alguns temas. O álbum sai na Karaoke Calc, chama-se Gebirge. Stone I don't do up to a stone, but I had a stupid roll of me. She don't stay. I'm a fool. Muito bom disco deste germânico Guido Mobius, software é o terceiro longa duração que o homem edita. Este sai na Karaoke Calc, chama-se Gebirge. Sons mais experimentais, mas com um belo travezinho pop. O tema que por aqui ficou foi Niemens. E continuamos por aqui o périplo com certa música que nunca passa de moda. E é o mesmo que dizer que hoje ainda há Lonnie Donegan. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling home. I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I'm just a traveling home. Oh, singing, I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling home. Well, I travel with the rich, I travel with the poor. Travel with the rich, I travel down, down with the poor. Lord, you travel with the rich, I travel with the poor. I'm traveling home. Let me hear you, I'm just a lonely and yeah. Anthony James Lonnie Donegan, abreviado Lonnie Donegan, uma das figuras mais marcantes da música feita nas Ilhas Britânicas na segunda metade do século XX. Ele faleceu em 2002 e levou para a frente aquilo que era conhecido, o estilo musical que era conhecido como skiffle e que tinha predominantemente influências da música que chegava da América do Norte, misturada com a folk britânica, utilizando instrumentos bem rudimentares como tábuas de lavar roupa ou então o baixo feito com uma caixa de chá e uma única corda, a que se chamava de T-chest bass. Lonnie Donegan, por aqui em destaque desde há 3 sábados, sendo este o terceiro, através da compilação CD duplo Talking Guitar Blues, The Very Best Of, de mais 3 temas a rodarem hoje, 2 já escutados, Lonesome Traveler e Light from the Lighthouse. Terminamos com Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, Lonnie Donegan. Shall I do? Hallelujah. The question is peculiar. I'd give a lot of dough if only I could know the answer to my question. Is it yes or is it no? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you heave it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? Here comes a blushing bride, the groom is by her side. Up to the altar, just as steady as Gibraltar, while the groom has got the ring, and it's such a pretty thing. But as he slips it on her finger, the choir begins to sing. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? Now the nation rises one to send their honored sons up to the White House. Yeah, the nation's only White House to voice their discontent unto the president. Upon the burning question, what has swept this continent? If tin whistles are made of tin, what do they make foghorns out of? Boom, boom! Does your chewing gum lose its flavour on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavour on the bedpost overnight? On the bedpost overnight! Oh, there, the love, you're in the one that holds you tight! A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday night! On the bedpost overnight! He'd sing another chorus, but he hasn't got the time. On the bedpost overnight. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Finn Doof. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Take my picture, cut my goes like this, kid. Não sabe fazer má música. É mais um excelente disco para a Akron / Family. Set Him Wild, Set Him Free, desta vez fora da Young God Records de Michael Jira. Este sai na Dead Oceans. Por aqui ficou mais um tema. A semana passada tínhamos rodado dois, os dois iniciais do disco. Desta vez saltámos para a faixa 7, Many Ghosts. Também o regresso dos canadianos The Bicycles. Aha! alguma da pop que vale a pena chega-nos cada vez mais do norte do planeta, Suécia, Finlândia ou do Canadá, como é o caso destes de Bicycles. É o seu segundo trabalho, chama-se Oh No, It's Love. Por aqui ficaram dois bons exemplos de canções orelhudas, Won't You Be Surprised e One Twist Too Much. E continuamos com a compilação que presta tributo a uma das maiores figuras do som rock texano. Falamos de Doug Sam, ele que misturava o blues, o country e o cajun, e deixou um legado discográfico bem importante. A compilação intitula-se Keep Your Soul, A Tribute to Doug Sam. Desta vez vamos ouvir os Los Lobos com It Didn't Even Bring Me Down e também Flaco Jiménez, acompanhado dos West Side Horns. Tá bueno, compadre. Thank you. bueno, compadre, vamos a brindar con un buen tequila, pero a todo dar. Sé que mi vieja se me va a enojar, ya me lo dijo que me va a dejar. ¡Flaco! Está bueno, compadre, vamos a brindar con un buen tequila, pero todo da. Sé que mi vieja se me va a enojar, ya me lo dijo que me va a dejar. Está bueno, compadre, nos amaneció. ¿Sabes qué cruda la que siento yo? Llegando a casa lo que voy a hacer. Ay, mamacita, no lo vuelvo a hacer. ¡Vámonos! Belíssima compilação de homenagem ao grande músico texano Doug Sam, chama-se Keep Your Soul, a tribute do Doug Sam. Ouvimos um dos expoentes máximos do som chicano, Los Lobos, com "You Didn't Even Bring Me Down", e logo depois Flaco Jiménez, acompanhado pela West Side Horns, com "Tá Bueno, Compadre". Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. Já por dentro da meia hora final da emissão 27 da Orelha Extra, Rua Ruki e Castrense, também www.orelhaextra.com. Depois de uma instituição norte-americana, passamos a outra, mas esta escocesa é a banda de Gruff Rhys, Super Furry Animals. I wasn't looking for a mountain. There was the mountain. It was a big fucking mountain. So I climbed the mountain. It was no ordinary mountain. It was a strange looking mountain. But when I got to the top, it was 2 foot tall. It was oh so small. Coming down from the mountain, there's nothing to stop me. Prepared to fight the future, accomplish fact left behind me. With the tartar's tempo, gradually, my ship was leaking. No danger, I said. Can use my compass instead. Falling in the roses as we had through history. From a line not as quick as here come the cavalry. Give them cake, said the highness. Reality. And when the time comes, you Verdadeira instituição da música, da boa música, que já por cá anda há 13 anos. O primeiro álbum saiu em 1996, este é o nono, saiu no mês de abril passado, chama-se Dark Days, Light Years. Falamos, claro, dos escoceses Super Furry Animals, ou melhor, dos galeses Super Furry Animals, liderados pelo carismático Gruff Rhys. Ficou por aqui um tema do dito cujo longa duração, Mountain, e continuamos com grande música, esta de África. Finalmente, novo disco para Homo Sangaré, Seiya. Sigue tomando más de amor. doni hari kelentela neba afa alhamdulillahi arabla lamina kanu masaya laemba alhamdulillahi arabla lamina kikata no bilamari nidamba Incontornável, grande, grande voz feminina do Mali, Omo Sangaré. Finalmente o regresso com um novo álbum de originais, chama-se Ceia, porque ouvimos Io Jelly. Cidade portuguesa de Barcelos, outros galos cantam agora. Má piada. Semana passada, por aqui tivemos dessa cidade a banda Alto, uma edição da Lovers and Lollipops, a que demos destaque do EP que não temos agora aqui à mão e que nos foge o título. Hoje, ou melhor para hoje, temos uma outra banda dessa cidade, os Black Bombay, e o EP, ou melhor, o álbum, já que contém 9 temas, é homónimo, sai também pela Lovers and Lollipops e pela Sonic Infusion Records, e vai ficar por aqui um tema, Blow Vanish No. 2, Black Bombay. nova cena rock que se faz em Portugal, principalmente da cidade de Barcelos. A semana passada tivemos por aqui o EP estreia para o Salto e esta semana são os Black Bombay no álbum homónimo. O tema destacado foi Blow, Vanish No. 2, uma edição da Lovers and Lollipops e da Sonic Infusion Records. São os minutos finais da Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve, sempre ao sábado, podcast em orelhaextra.com. Temos tempo ainda para rodar os Vampire Hands de Me and You, Cherry Reds. Cathedral Blues to, ou melhor, Blues to. Já agora ficam também feitas as despedidas. Tchau, até para a semana. Thank you.